Vem, que a tropa da marquetada vem, pega, pega e te atravessa. Pocket, pocket, pocket, empurra na tua xereca. Tem quatro, vem, cachê. Que a tropa da marquetada vem, pega, pega e te atravessa. Pocket, moleque ruim, DJ.